Fecheiro 4, página 26. Capítulo 2. Inicia-se a busca. Inverness, 2 de maio de 1968. Claro que morreu. A voz de Claire soava áspera pela agitação e retumbava com força no escritório meio vazio, produzindo ecos entre as prateleiras cheias de livros revirados. Estava apoiada na parede revestida de cortiça, como uma prisioneira que esperasse o pelotão de fuzilamento, olhando alternadamente para a sua filha e para Roger Wakefield. Não creio. Roger sentia-se terrivelmente cansado. Depois de esfregar a cara com a mão, recolheu uma pasta da secretária que continha toda a investigação feita, desde que Claire e a sua filha lhe pediram ajuda, 3 semanas atrás. Folheou lentamente o conteúdo. Os Jacobitas de Culloden. O levantamento de 1745. Os valentes escoceses que se tinham agrupado sob o estandarte de Carlos Stuart, o Bonnie Prince, atravessando a Escócia como uma espada flamejante, só para cair na ruína e na derrota contra o Duque de Cumberland, no terreno pantanoso de Culloden. Tom, disse, retirando várias páginas juntas. A arcaica escritura parecia estranha na nitidez da fotocópia. Aqui tem a folha de pagamentos do regimento de Lovat. Estendeu as folhas a Claire, mas foi Brianna, sua filha, quem pegou nelas, voltando as páginas com uma leve ruga entre as sobrancelhas ruivas. Leia a primeira página, disse Roger, onde diz oficiais. Está bem, oficiais, leu ela em voz alta. Simon, filho de Lovat, a jovem raposa, interrompeu Roger. O filho de Lovat. E mais 5 nomes, certo? Brianna olhou para ele, levantando uma sobrancelha, mas continuou com a leitura. William Chrisholm Fraser, tenente. George Damer Fraser Shaw, capitão. Duncan Joseph Fraser, tenente. Bayard Murray Fraser, comandante. Fez uma pausa para engolir a saliva antes de ler o último nome. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, capitão. Baixou os papéis um pouco pálida. O meu pai? Claire aproximou-se para lhe estreitar o braço. Ela também estava pálida. Sim, disse a Roger. Sei que foi a Culloden. Quando me deixou ali no círculo de pedra, pensava voltar ao campo de Culloden para resgatar os seus homens que estavam com Carlos Stuart. E sabemos que o fez. Apontou com a cabeça para a pasta sobre a secretária, limpa e inocente, a superfície de manilha à luz do lustre. O senhor encontrou estes nomes, mas os Jamie? Pronunciar o nome em voz alta parecia comovê-la. Fechou os lábios com força. Agora cabia a Brianna dar apoio à mãe. Disse que tinha a intenção de regressar. Os seus olhos alentadores, de um azul escuro, estavam fixos no rosto de Claire. Queria tirar os seus homens do campo e depois voltar à batalha. A mãe assentiu, recobrando um pouco o ânimo. Sabia que não eram muitas as possibilidades de escapar, se fosse capturado pelos ingleses. Disse que preferia morrer em combate. Essa era a sua intenção. Voltou-se para Roger. Os seus olhos ambarinos eram inquietantes. Pareciam olhos de falcão, como se ela pudesse ver bem mais longe do que a maioria. Não posso crer que não morreu ali. Morreram tantos e ele queria morrer. Quase metade do exército das Terras Altas tinha morrido em Culloden, derrubada por uma rajada dos canhões e do fogo dos mosquetes. Mas Jamie Fraser não. Não, disse Roger com obstinação. O fragmento do livro de Linklater que eu li, esticou a mão para um volume branco intitulado O Príncipe do Urzal. Depois da batalha, leu. 18 oficiais jacobitas feridos refugiaram-se numa velha casa perto do Paul. Ali penaram durante 2 dias com as feridas sem curar. Ao terminar esse período, foram tirados para fora e fuzilados. Um homem, chamado Fraser, do regimento de Lovat, escapou à matança. Os outros foram sepultados no limite de um campo ali próximo. Vê, disse, pousando o livro e olhando com severidade para as duas mulheres. Um oficial do regimento de Lovat. Pegou nas fotocópias das folhas de pagamento. E aqui estão só 6. Então, sabemos que o homem da velha casa não pode ter sido o jovem Simon, porque é uma personagem histórica muito conhecida e estamos bem inteirados do que lhe sucedeu. Retirou-se do campo de batalha com alguns dos seus homens, sem ferida alguma, e marchou para norte, combatendo, até chegar ao castelo de Beaufort, perto daqui. Exibiu vagamente o brilho de Inverness, que tremeluzia debilmente na enorme janela. O homem que escapou do estábulo de Leonard também não era um dos outros 4 oficiais, William, George, Duncan, nem Bayard. Porquê? Tirou outro papel da pasta para o abanar quase triunfalmente. Porque todos eles morreram em Culloden. Os 4 foram executados no campo. Os seus nomes aparecem numa placa da igreja de Bully. Claire deixou escapar um longo suspiro. Depois instalou-se no velho cadeirão de couro por trás da secretária. Jesus Cristo, disse. Inclinou-se para a frente com os olhos fechados, apoiando os cotovelos na secretária. Escondeu a cabeça entre as mãos. O cabelo castanho, denso e encaracolado, caiu, ocultando-lhe a cara. Brianna pôs-lhe uma mão nas costas, preocupada. Era uma rapariga alta, de ossos grandes, e a sua longa cabeleira ruiva cintilava à luz cálida do lustre. Se não morreu? Começou hesitando. Claire levantou bruscamente a cabeça. Morreu, com certeza, disse. Tinha a cara tensa, com pequenas rugas visíveis em redor dos olhos. Por Deus, passaram 200 anos. Tenha morrido em Culloden ou não, já não existe. Ante a veemência da mãe, Brianna deu um passo atrás, baixando a cabeça. O cabelo ruivo como o de seu pai ficou pendurado junto à bochecha. Suponho que sim, sussurrou. Rogers notou que ela estava a conter as lágrimas. Tinha uma explicação. Inteirar-se em tão pouco tempo de que, primeiro, o homem a quem tinha chamado pai e amado toda a sua vida não era o seu pai. Segundo, que o seu verdadeiro pai era um escocês que tinha vivido nas Terras Altas 200 anos atrás. E terceiro, que provavelmente perecera de alguma maneira horrível longe da esposa e da filha, por quem se tinha sacrificado. Isso mexia com qualquer um, pensou Roger. Acercou-se de Brianna para lhe tocar no braço. Ela olhou para ele, fazendo por sorrir, e Roger rodeou-a nos seus braços. Claire continuava sentada, à secretária imóvel, os dourados olhos de falcão. Tinham agora uma cor mais suave, pela longura da recordação. Descansavam, olhando sem ver a parede oriental do escritório, ainda coberta desde o chão até ao teto de notas e memorandos deixados pelo reverendo Wakefield, o defunto pai adotivo de Roger. O historiador pigarreou um pouco. Se Jamie Fraser não morreu em Culloden, disse, é provável que morresse pouco tempo depois. Claire olhou-o diretamente nos olhos. A serenidade tinha voltado aos seus olhos dourados. O senhor não tem ideia do que foi aquilo. Nas Terras Altas passava-se fome. Os homens que foram para a batalha levavam vários dias sem comer. Ele estava ferido, isso sabemos. Ainda escapou, não tinha ninguém, ninguém que o atendesse. A voz sumiu-se-lhe ao dizê-lo. Atualmente era médica. Naquela altura, 20 anos antes, ao sair do Círculo de Pedras para encontrar o seu destino junto a James Fraser, era curandeira. Roger estava muito consciente das duas presenças, a rapariga alta e trêmula que tinha entre os braços e a mulher, a secretária, tão quieta e serena. Tinha viajado através das pedras, através do tempo. Foi suspeita de espionagem, presa por bruxaria, arrebatada por umas inconcebíveis, estranhas circunstâncias, dos braços de Frank Randall, o seu primeiro esposo. E 3 anos depois, James Fraser, o seu segundo esposo, enviara-a novamente através das pedras, grávida, num desesperado esforço para a salvar e salvar a criança que ia nascer do iminente desastre que cedo sucederia. Sem dúvida alguma, pensou, a mulher tinha passado por muitas coisas. Mas Roger era historiador. Tinha a curiosidade insaciável e amoral do erudito, demasiado poderosa para deixar-se restringir pela simples compaixão. Se não morreu em Culloden, continuou com firmeza, talvez eu possa averiguar o que lhe sucedeu. Quer que eu tente? Esperou sem alento, notando através da camisa a cálida respiração de Brianna. Jamie Fraser tinha tido uma vida e uma morte. Roger sentia-se obrigado a averiguar toda a verdade. As mulheres de Jamie mereciam saber tudo quanto possível sobre ele. Para Brianna, esse conhecimento era tudo o que poderia ter do pai, que nunca tinha conhecido. E para Claire, por trás da pergunta que formulara, estava a ideia que, obviamente, ela não tinha captado. Aturdida como estava ainda pela impressão, já tinha cruzado 2 vezes a barreira do tempo. Era possível que o fizesse outra vez. E se Jamie Fraser não tinha morrido em Culloden? Viu que o pensamento chuviscava no âmbar turvo dos seus olhos. Ela ficou sem falar durante um longo momento. Normalmente, o seu rosto era pálido, mas agora ganhara uma cor mais branca que o marfim no cabo do abre-cartas diante dela, em cima da mesa. A mão dela cerrou-se no cabo, de tal forma que os nós dos dedos sobressaíam. Ficou em silêncio durante um bom bocado. O seu olhar permaneceu fixo em Brianna por um instante. Depois voltou ao rosto de Roger. Sim, disse com um sussurro tão suave que mal pôde escutá-la. Sim, averigue, por favor, averigue. Capítulo 3. Franca e plena revelação. Inverness, 9 de maio de 1968. Havia um trânsito intenso na ponte pedonal sobre o rio Ness. Muita gente voltava à casa para tomar chá. Roger caminhava diante de mim, protegendo-me dos empurrões com os seus largos ombros. O meu coração palpitava com força contra a capa rígida do livro que eu levava apertado de encontro ao peito. Era assim, de cada vez que me detinha a pensar no que estava a fazer. Não me sentia segura de qual das duas alternativas era pior. Descobrir que Jamie tinha morrido em Culloden ou que tinha sobrevivido. As tábuas da ponte chiavam sob os nossos pés ao voltarmos do presbitério. Doíam-me os braços por causa do peso dos livros que levava, ia-os passando de um lado para o outro. Cuidado, homem! Gritou Roger, apartando-me com destreza de um trabalhador que, montado numa bicicleta, se lançara pela ponte e esteve a ponto de me atirar contra a balaustrada. Perdão, gritou o ciclista em jeito de desculpa e sacudiu a mão acima do ombro enquanto a bicicleta ia de encontro a 2 grupos de crianças que voltavam da escola para casa. Olhei para trás, tentando ver Brianna, mas nem sinal dela. Roger e eu passáramos a tarde na Sociedade para a Conservação de Antiguidades. E Brianna tinha ido ao escritório dos clãs das Terras Altas para fotocopiar uma lista de documentos compilados por Roger. É muito amável em dar-se ao trabalho, Roger, disse, elevando a voz, para me fazer ouvir acima do ruído da ponte e do rumor do rio. Não tem de quê, disse ele. Deteve-se esperando que eu o alcançasse. Sou curioso, acrescentou com um ligeiro sorriso. Já sabe como são os historiadores. Não podemos deixar passar uma charada. E sacudiu a cabeça para afastar o cabelo escuro dos olhos, revolto pelo vento, sem utilizar as mãos. Eu sabia como eram os historiadores. Tinha convivido com um durante 20 anos. Frank também não teria deixado passar aquela charada, mas também não esteve disposto a solucioná-la. De qualquer modo, Frank morrera 2 anos atrás e agora tinha chegado a minha vez e a de Brianna. Teve notícias do Dr. Linklater? Perguntei, enquanto descíamos pelo arco da ponte. Apesar de a noite não tardar, o sol ainda estava alto naquela zona tão setentrional. Roger sacudiu a cabeça, semicerrando os olhos para os proteger do vento. Não, mas também só lhe escrevi há uma semana. Se não receber notícias suas até segunda-feira, telefonar-lhe-ei. Não se preocupe. Sorriu. Fui muito circunspecto. Só lhe disse que precisava de uma lista para um estudo que estou a realizar, se existisse alguma, dos oficiais jacobitas que estiveram no estábulo de Leanar, depois de Culloden, e pedi-lhe que, se existisse alguma informação quanto ao sobrevivente daquela execução, me remetesse às fontes originais. Conhece pessoalmente o Linklater? Perguntei, apoiando os livros contra a anca para aliviar o braço esquerdo. Não, mas enviei-lhe um lembrete através do Balliol College e fiz uma subtil referência ao Sr. Cheese Wright, meu antigo mentor, e ele, sim, conhece o Linklater. Roger piscou-me o olho, querendo reconfortar-me, e eu sorri. Os seus olhos eram de um verde brilhante e luminoso. A curiosidade poderá ter sido a razão que o levou a ajudar-nos a desvendar a história de Jamie, mas eu sabia bem que esse interesse ia um pouco mais além, na direção de Brianna. Também sabia que o interesse tinha retorno. O que eu não sabia era se Roger se tinha apercebido disso. De novo, no gabinete do defunto reverendo Wakefield, depositei a braçada de livros na mesa. E, aliviada, deixei-me cair no cadeirão, junto à lareira, enquanto Roger ia à cozinha procurar um refrigerante. Pude então recuperar o fogo, mas a minha pulsação mantinha-se inconstante. Contemplei a imponente pilha de livros que tínhamos trazido. Apareceria Jamie em algum deles? E nesse caso, não me devo antecipar, sugeri a mim mesma. É muito melhor esperar para ver o que ele consegue descobrir. Roger corria às estantes à procura de outras possibilidades. Por fim, deixou cair a mão sobre uma pilha de livros na mesa próxima. Eram os de Frank. Uma coleção impressionante, pelo que diziam os elogios impressos nas sobrecapas. Leu este? Perguntou, pegando no volume intitulado Os Jacobitas. Não. Tomei um reconfortante gole de refrigerante e tossi. Não, não tive oportunidade. Depois do meu regresso, negara-me determinadamente a pesquisar qualquer material relacionado com o passado da Escócia. Apesar de Frank se ter especializado, entre outras coisas, no século XVIII, sabendo que Jamie tinha morrido, enfrentando a necessidade de viver sem ele, evitei tudo o que pudesse trazê-lo à memória. Era inútil. A existência de Brianna era uma lembrança quotidiana. Mas ainda assim não podia ler aqueles livros com referências ao Bonnie Prince, aquele jovem terrível e fútil, nem sobre os seus seguidores. Compreendo. Ocorreu-me apenas que poderia saber se tinha aqui algo útil. Roger fez uma pausa. O rubor acentuou-se no seu rosto. O seu marido, Frank, quer dizer, acrescentou precipitadamente. A senhora contou-lhe sobre... A voz falhou-lhe, sufocada pelo rubor. Claro, respondi com aspereza. O que acha? Depois de 3 anos, longe de casa, não bastava entrar no seu escritório e dizer: Olá, querido, o que queres para o jantar? Não, claro que não, murmurou Roger. Voltou-se para os livros, tinha o pescoço vermelho de vergonha. Desculpe, disse eu, respirando fundo. A sua pergunta é normal, só que ainda dói um pouco. Muito, na realidade. Surpreendia-me horrorizada o quanto ainda me doía aquela ferida. Deixei o copo na mesa, junto ao meu cotovelo. Se íamos seguir com o tema, precisaria de algo mais forte do que um refrigerante. Sim, eu disse. Continuei. Contei-lhe tudo. As pedras, Jamie, tudo. Roger demorou a responder. Depois voltou-se, deixando-me ver só as linhas fortes e nítidas do seu perfil, sem olhar para mim. Contemplava os livros de Frank, a foto da sobrecapa. Frank, reclinado, moreno e belo, sorrindo para a posteridade. Ele acreditou? Perguntou baixinho. Tinha os lábios pegajosos por causa do refrigerante. Lambi-os antes de responder. Não. Ao princípio, não. Achava que eu estava louca. Até me fez consultar um psiquiatra. Soltei um riso breve, mas a recordação fez-me apertar os punhos de fúria. E depois? Roger voltou-se para mim. O rubor tinha desaparecido, deixando só um eco de curiosidade nos olhos. O que pensou? Respirei fundo, fechando os olhos. Não sei.